Yes. Saudações, robôs, mutantes e alienígenas. A Biblioteca Omniverso está de volta, trazendo mais um livro de ficção científica. Preparem suas cartelas de bingo, junte-se à Força Armada de Artrite, Dores nas Juntas e Catarata, porque hoje vamos falar, para a alegria de Reginaldo, de A Guerra do Velho, lançado lá nos Estados Unidos em 2005 e aqui no Brasil pela editora Aleph no ano de 2016. Esse é o primeiro livro de uma série escrita pelo John Scalzi. Bom, para se alistar nessa guerra, temos aqui o camisa vermelha Jameson Tiossi. Só militares deveriam votar. Era mesmo. E o veterano de guerra do velho, Reginaldo. Opa, e aí? Bom, vamos deixar de conversa, que quem gosta de conversar é idoso, que só tem jovem aqui. Jameson, de cara aí, você que é fãzaço do cara, me diga quem é John Scalzi e qual foi seu primeiro contato com o trabalho dele. John Scalzi é um escritor norte-americano. Ele tem uma série de trabalhos de ficção científica fenomenais. Ele atualmente está fazendo uma outra trilogia. Dia 14 de abril foi lançado o terceiro volume da atual trilogia dele, A Interdependência. E meu primeiro contato dele veio de um jeito meio tortuoso. Eu participo de um grupo de discussão no Facebook de ficção científica e um cara falou: olha, eu tenho uns livros aqui, o primeiro que me responder esse post leva os livros. Eu não dei crédito nenhum, mas respondi e o cara me mandou os livros. Entre eles estavam os Dias da Peste, do Fábio Fernandes, um famoso tradutor. E o Fábio Fernandes, ele faz um elogio a World's Man War, e aquilo me impressionou tanto que eu resolvi, em 2013, comprar o livro. Apesar de eu ler em inglês, eu sempre li artigos, ou revistas semanais ou quadrinhos, mas nunca tinha lido um livro inteiro, uma literatura. E aquilo foi, assim, para mim, chocante, porque eu fui lá, comprei através do The Book Depository e recebi antes mesmo de possibilidade de haver tradução ou não. E de 6 em 6 meses eu fui e comprei a trilogia original, ainda que eu não tenha comprado os três livros de extensão ainda. Eu também fui mais ou menos assim, se ouvia falar bastante dele, né? Tanto a Guerra do Velho quanto a piadinha aí de abertura do Camisas Vermelhas, né? O Red Shirts. Esse eu acho que até ouvi mais no começo, né? Que fala, é uma história contando sobre o ponto de vista, como se fosse aqueles oficiais da frota que morrem logo assim que chegam no planeta, né? Os Camisas Vermelhas, né? Então, isso ainda não foi lançado aqui no Brasil, você vê que engraçado. Mas a Guerra do Velho, assim, já tinham me falado que era muito. Era uma história muito boa, né? E eu gosto muito do Tropas Estelares do Henley, né? Então, quer dizer, um livro puxa o outro, assim, né? É uma temática parecida, né? Nem o Scalzi não esconde isso. E quando você lê, você é presenteado com... Ele é um autor moderno, né? Assim, ele é uma leitura fácil. A veia do humor, assim, controlada. Ele não é escrachado, mas ele é... A dinâmica da história dele é bem humorada, né? Então, eu gosto bastante disso, assim. E você falou bem, né? No final do livro, nos agradecimentos, o último agradecimento que ele faz é justamente ao Robert Heinlein, né? Ele não esconde essa influência que, porra, que é um livro maravilhoso. Eu li o Tropas Estelares bem antes de ler A Guerra do Velho. E assim, nem cabe comparação, né? Porque o único plot que tem é luta, é guerra espacial, né? Fim, né? Mas assim, são dois livros maravilhosos, pegadas completamente diferentes. Uma coisa não exclui a outra. mas a influência é clara. E ele é, assim, o que eu gosto de John Scalzi é que ele é fanzaço mesmo, né? Bom, pra quem não conhece Guerra do Velho, né, o livro, como não tem ainda série de TV, dá uma resumida básica na sinopse, né? A humanidade finalmente chegou à era, né, das viagens interestelares, só que a má notícia, né, é que há poucos planetas habitáveis e disponíveis, né? E tem muita gente, muita alienígena lutando por eles, né? Então, lá fora, a gente tá igual criança em útero, né? Estamos aqui muito no quentinho da Terra protegido, não sabe os perigos que tem lá fora nesse universo, né? Então tem muita raça doida, psicopata, muito mais avançada que os humanos, bem mais atrasada que os humanos, lutando por esse pouquíssimo espaço habitável. É, né? Como se fosse um pós-apocalipse, né? Você lá ali lutando por água, né? Digamos assim. E aí, para proteger a Terra e também conquistar novos territórios, a raça humana conta com tecnologias inovadoras e com habilidade e exposição das forças coloniais de defesa, né? Mas, para se alistar, né, para você lutar pela Terra e pela expansão colonial da Terra, você precisa ter mais de 75 anos. Daí o título do livro, né, A Guerra do Velho. O John Perry, ele vai aceitar esse desafio, né, e ele tem apenas... Ele tem pouquíssima noção do que vem pela frente. Eles recebem os folhetos, não sei, atualizados, mas estão muito longe de saber o que vai encontrar lá na frente, né? Então, para começar, Jamerson, você gosta, né, da solução para usar recrutas idosos numa guerra espacial? Eu não só gosto, como eu acho fenomenal. Eu comprei a ideia do livro desde o primeiro momento. Para mim era um mistério real de como os idosos seriam utilizados, certo? No livro, o que que acontece? Começa a introdução, a famosa frase que nós acabamos de ouvir aqui na introdução do programa. E aí, naquele dia, ele retorna ao centro de recrutamento para preencher alguns formulários. E a Colonial Defense... faz ele abrir mão de seguros, de toda uma questão, e até aquele momento você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que existe um homem velho, na verdade dezenas de homens velhos sendo recrutados, eles vão para o espaço e você não tem ideia do que, acontecerá com eles. Hoje a gente já tem alguma ideia por causa das dezenas de spoilers que vão existindo, certo? Evidentemente você sabe que aqueles personagens, eles vão ter alguma sobrevida, porque senão não tem sentido, né, a obra. Mas há uma certa, eu não vou dizer originalidade, mas uma tensão inicial de como é que os velhos serão utilizados. Então a ideia para mim, ainda que não seja totalmente nova, para mim funcionou muito bem, me pegou, me comprou, certo? De imediato, eu achei altamente funcional. Da minha parte, eu demorei, assim, antes de comprar o livro, né? Eu fiquei muito relutante, digamos assim, em adquirir o livro, porque eu achei o negócio muito estranho. Cara, né, você fica óbvio que vai ser um cara de velhinho de 75 anos lutando, guerreando, né? Fica meio claro já de início. Mas assim, eu olhei assim, porra, esse plot assim, não, sabe, não me pegou de cara, mas eu concordo com você, cara. Você não termina o primeiro capítulo, você já tá preso. Já era, cara. Você lê assim as duas primeiras páginas do livro, você, cara, você está perdidaço, perdidaço, perdidaço. E aí, Reginaldo, tem um, assim, o Scalzi, ele não é tanto igual o Andy Wyer, né, ali do Perry de Martin, que fica aquelas explicações científicas, estilo Christopher Nolan, né, quer fazer tudo realista demais e termina cansando um pouco, né. Ele bota um bocado de ciência lá, dá aquela, usa, né, o fato dos personagens não entenderem bem o que dali para tentar especular sobre, fica naquele meio termo, né, vai ou não vai, mas tem, assim, algumas melhorias que eles implantam nos recrutas, né? Só que o melhor para mim é o Brain Paul, mas você colocou também, né, quiser falar sobre o Smart Blood, né? Isso aí eu achei, cara, fantástico. Assim, eu acho que toda a graça da história é isso. Ele ganha já na primeira linha, né? A primeira frase do livro é fantástica, assim. Fantástica mesmo, assim. Tem um comentário, parece uma anedota, né? Que o Scalzi falou, vou começar a escrever, né? Vou ser escritor. Aí ele falou que gostava de ficção e mistério. E ele tirou a sorte na moeda, assim, cara ou coroa. E deu ficção, meu. E assim... puta, e deu muito certo, né? Porque o cara começar o primeiro livro com a primeira frase perfeita, assim, é muita sorte, cara. E aí, assim, o que vocês falaram é verdade. Você começou a ler, você embala, e a hora que tem a transformação, né, a conversão, que você entende que não vai ser, infelizmente não vão ser velhinhos lutando, né, meu, assim, porque eu acharia um barato também, antes de você ler você pensa, ah, eles vão entrar num meca, alguma coisa assim, como o Tropas Estelares já tem aquela suite, né, aquela roupa como se fosse um meca mesmo, né, uma armadura, por assim dizer, eu achava alguma coisa assim, parecida, mas é totalmente diferente, assim, e até a parte do texto que o Jamerson mandou pra gente hoje, diz exatamente isso, né, o espaço, né, é tão agressivo, né, e os alienígenas que eles vão encontrar, eles são tão diferentes e incompatíveis com a raça humana, né, que talvez o homem não sobrevivesse por si só, né. Então, o que que eles fazem? Eles fazem um ser humano melhorado, né, que a gente às vezes costumo ver algumas pessoas explicando que é como se fosse aquele, o avatar do avatar, né, a criatura azul que as pessoas pilotam, né, como se fosse uma transferência mental, mas não é bem assim não, né, eles são rejuvenescidos, né, melhorados sim, né, no auge do condicionamento físico, né, da forma física, tudo, eles são verdes pela questão deles fazerem aquele processo de fotossíntese, né, que eu acho que nem necessariamente precisaria ser verde, mas é curioso para descrever esse humano 2.0, né, e aí tem uma série de melhorias aí que o Brain Power, nem vou falar, vou deixar vocês falarem, mas as outras coisas são legais, né, os olhos de gato, o Smart Blood, eu acho interessantíssimo, né, um sangue inteligente mesmo, né, como se fosse uma nanotecnologia aprimorando, né, dando, carregando, imagina só, deve levar endorfina quando precisa, deve levar adrenalina para o cara ter aquele rush de fúria, né, meu, assim, e fora isso, coagula rápido, tem uma série de, né, ele combate venenos, processa algumas atmosferas, assim, inóspitas, assim, né, ele consegue processar o oxigênio melhor, então, é cheio de características legais, assim, né, que aprimoram eles, assim, né, e eu acho isso interessantíssimo, cara, porque você passa, em pouco tempo você esquece um pouco isso, que você tá lendo super-humanos verdes, assim, né, então acho que é legal, assim, é interessante, vamos dizer assim, é a primeira virada, vai, que chama a sua atenção. Você falou do Brian Powell, assim, no momento que eu tava lendo, aquilo me deu um saudosismo do Deathlok, personagem da Marvel, que era um sujeito que tinha morrido e que tinha ressuscitado em termos, né, com um computador. E era um computadorzinho que conversava com ele. Às vezes o computador tinha um tom de pilhéria, né? E por causa da frieza também do computador, rendia bons diálogos entre a pessoa, né? O soldado transformado. Eu só queria deixar claro para quem está ouvindo é que o ser humano rejuvenesce, mas num clone. Isso existe desde naquele primeiro momento. Ele é clonado, cria um corpo mais juvenil e faz fotossíntese, é mais resistente e tem uma série de habilidades adicionais que são por causa do Smart Blood e também do Brain Palm, que o Brain Palm é um computador onde ele tem capacidade de enviar e receber mensagens, mensagens dos superiores elas vêm automaticamente, mensagens de soldados elas vêm, elas são capazes, igual o seu WhatsApp, né? Quem tiver cadastrado com você vai automaticamente, mas existem os grupos, você pode mandar para todo o seu batalhão, você pode mandar para uma determinada área e é um computadorzinho, você pode distribuir informação, você pode baixar, fazer pesquisa, e é um ganho muito importante dentro da história. Você fica assim, achando que o ser humano, ele está tão melhor capacitado que ele vai realmente chegar e acabar logo com os alienígenas e fazer, olha, eu chegar fodão e vou acabar com esses alienígenas. E não é isso. Tem uma linha de diálogo que deixa muito claro que a gente está equipado com o mínimo para enfrentar os alienígenas. E isso deixa a série incrível. Estamos tentando não entregar muito, né, da história, porque a história realmente é muito boa, muito envolvente. Sobre a Terra, especificamente, o Scalzi não se adentra muito, você sabe mais ou menos o que está acontecendo com a Terra, né? Assim, a Terra não teve nenhum cataclisma, nada do tipo. Só houve alguma guerra, ou algumas guerras, que não estamos muito bem a par do que aconteceu. Também não interessa muito. Mas a Terra está funcionando. A ideia da colonização, né, além de ser uma defesa, né, do planeta, ou seja, você expandir para a galáxia para não ter invasão na Terra, é uma questão também de superpovoamento. Tanto que as forças coloniais de defesa, elas geralmente pegam norte-americanos para ser seus recrutas, e os colonos são indianos, paquistaneses, sabe, o que está mais problemático de população hoje na Terra, né? Eles são enviados para a colonização. Então ele aproveita para fazer um debate em cima disso também, de xenofobia, de proteção de nações mais avançadas do que a outra, nacionalismo exacerbado e tudo mais. Ele pontua várias dessas questões sem ser panfletário, sem se demorar muito. Uma coisa que ele faz muito bem é um apanhado, né? Ele faz quase um tratado muito bonito sobre relacionamento, sobre casamento, sobre viver com outra pessoa, sobre como envelhecer, né? Os casos não é tão velho, não tem nem seus 50 anos, mas como envelhecer, sobre a velhice. Então é tudo assim, uma coisa muito bonita, sem ser muito xarope, muito demorada e muito panfletária. E aí as forças coloniais de defesa, elas não pertencem a nenhum governo da Terra, não pretende passar a tecnologia deles para a Terra, meio que atua a parte disso. Isso gera alguns conflitos logo no começo. Eu quero saber o que vocês acharam dessa força. Eu achei a Força de Defesa Colonial, são essas organizações que existem, que estão acima de todos os governos. Então, normalmente, elas têm uma agenda própria, elas não admitem transparência, não admitem controle. Dentro da estrutura de romances e de séries e de filmes, é uma organização necessária para dar uma tensão dentro da história. Dentro da estrutura real, eu acho chato que exista, né? Veja só, eu tô falando, vou repetir para ficar bem claro. Nos romances e em séries, é necessário que existam essas organizações que estão acima de tudo, porque elas vão criar a tensão necessária para que a história funcione, que haja algum mistério, que haja algum podre que venha a ser revelado, como é o caso dessa série. Há um podre que mais à frente, na Guerra Velha, no último romance da trilogia, ele é revelado, certo? E isso cria uma tensão necessária. Dentro da nossa realidade, eu acho triste que existam organizações com esse tipo de agenda. Mas assim, fica claro para você que a Colonial Defense tem uma tecnologia muito grande. Você não sabe de onde veio essa tecnologia, você não sabe se, por exemplo, existe um programinha por trás dos novos, dos clones, que pode um dia controlá-los, esses brain power. Será que eles não teriam ali um vírus, certo? Então você fica às vezes esperando que essas coisas em algum momento apareçam, e você sempre fica com o pé atrás. Eu acho que desde o começo, né, essa FCD aí é ao contrário, né, FDC, né, é isso, né, é o contrário. Eu acho que desde o começo... É FCD, Força Colonial de Defesa. Não é? Então, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que desde o começo você percebe que tem, né? Desde o elevador lá, que é uma tecnologia que inexplicável, né? E depois essa, vamos dizer assim, essa transformação, né, dos recrutas, né? E aí você vê algumas coisas, algum dos contatos, né, das interações alienígenas, dos combates mesmo, eles são até talvez assim, né, belicosos demais, assim, né? Então você percebe que tem alguma coisa lá, mas o que eu vejo uma outra pegada, tipo Warhammer 40K, né? O espaço é tão ruim, tão diabólico, que não adianta você ser bonzinho. Se você ser bonzinho, você vai virar janta de alienígena, né? Então, a princípio, aí nessa primeira história, eu já li os outros dois livros, sim, né? Mas a princípio, no primeiro volume, eu acho que eles estão até, vamos dizer assim, competentes, vai, vamos falar, não é nem diabólico, nem tão na linha, vai. Estão bem na linha. Eu acho bem legal isso deles levantarem essa lebre aqui já no começo, mas não achei de cara que ia ter alguma coisa. Não achei, não. A sacadinha mais legal é a Terra não estar ciente disso, assim, né? Até para ela se proteger, assim, eles parecem deixar, né, a Terra alheia, não, tudo. Né? Eu vou te interromper. É o seguinte, a Terra, existem alienígenas, só que a Terra está num lugar ermo do universo. Certo? Nada acontece por aqui. Aqui não tem um portal entre os impérios Kru e Kree, certo? Não tem nada, não existe grande exploração, ninguém está interessado na Terra. E isso gera uma certa curiosidade em você. É assim, tudo bem, existe a questão física, aonde, no local que a Terra está, mas você não compra de imediato. Ué, peraí, ninguém quer fazer comércio na Terra. Na Terra não se sabe quais são as ações da Colonial Defense, não se sabe o que acontece com os velhos, não se sabe o que está acontecendo fora da Terra. A Terra está basicamente continuando sua vida normal, tranquila. Não se sabe de nada que está acontecendo de podre no espaço. Eu confesso que essa ideia da galáxia ser um lugar, um universo, né? Ser um lugar muitíssimo perigoso, que eu acho coisa bem óbvia, né? Não adianta você achar que vamos encontrar só o ET, né? Com a luzinha no dedo. O lugar ser muito perigoso. E muito disso, Reginaldo, tá em cima dos alienígenas, né? Que são, assim, sensacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho, bem rapidamente, sobre eles, mas de cara eu já lhe digo aqui os meus preferidos, que são os Batunga, né? Óbvio. Aquele fungo que domina todo o planeta. É uma coisa assim sensacional. E claro, né, os Khonsu. De todos, o que eu mais gostei foi do Khonsu, né? Porque eles aparecem em vários pontos, assim, né, da história, né? E a tecnologia muito superior, né? Mas o mais legal é essa perspectiva alienígena, né? Eu gosto muito, né, quando a espécime alienígena que você interage é tão alienígena que você não consegue nem entender, né? Qual o propósito, a motivação. Então eles acham primeiro que, vamos dizer assim, os conflitos, né, as batalhas são como esporte para eles, né? Aí, claro, o protagonista sempre tem uma sacadinha boa, né? Esse John Perry, ele nem é tão Mary Sue assim, né? Ele nem é tão, assim, super onipresente, né? Ou melhor, onipotente na história. Eu acho que ele tá bem dosado aí, né? Mas cada vez... Ele é um cara que entendeu, né? Onde é que tá se metendo, né? Eu acho que as qualidades dele são mais ele ter sangue frio, assim, né? Dele ser tranquilo nos momentos de crise, e ele tem uma percepção boa das coisas, né? Então, assim, ele não é perfeito em tudo, mas esses dois fatores somados dão para ele uma vantagem, né, no exército, né, nessa força de defesa, né? Então, eu acho que, assim, esse contato com o Khonsu também não quero atrapalhar muito, não, assim, entregar muito jogo, né? Mas cada encontro que eles falam, você falou do Batunga. O Batunga é aquele exemplo que eles fazem dos dois alienígenas, né? Que um é bonitinho, parece um Bambi, né? E é todo carnívoro, assim, né? Tem um apetite voraz pro ser humano, e o outro é um como se fosse um Cthulhu assim, espacial, né? Uma coisa sinistra e é pacífico, né? O que eu gostei também, que assim, aquele Covandos, né, que são os alienígenas de uma polegada, né, bem pequenininho assim, até coloquei na pauta que eles eram os micronautas, né, porque individualmente eles eram esmagados com o pé, né, mas quando eles estavam dentro das naves eles até tinham uma certa eficiência, assim. E tem outra coisa com eles, né, que o Scout explora muito bem, que é a forma de matar, como você falou, é pisando. Então você imagina, você destruir um formigueiro imenso pisando, cara, você cansa. E como eles têm uma aparência muito mais próxima da nossa, você fica é desesperador, e você fica pisando, sabe? Você matar um exército inteiro pisando, cara, é muito doido isso. É, mexeu até, né, com a, assim, vamos dizer assim, com o psicológico deles, assim, esse fato deles massacrarem com o pé, né? Mas tem outras espécies que eles massacram também, aqueles waidianos que eles falam, né? Você vê que não tinha necessidade deles serem tão cruéis e eles foram para realmente, assim, sabe, jogar aquela coisa de jogar sal na terra para não crescer mais nada, assim, né? Eles foram realmente assim, ó, esse problema nós não vamos ter mais, né? Mas nos outros casos, eles se eles não fossem tão assim duros e firmes, a humanidade não vai sobreviver na base política, a princípio, né? Do jeito que está sendo descrito nesse primeiro livro, né? Até mesmo a interação com o Consul lá, ele parece assim, a gente não está no mesmo nível, assim, né? São categorias diferentes. Eles são muito mais evoluídos, muito mais tecnológicos. Eu acho muito legal isso, cara, assim, né? Até aqueles relay que parecem ser, né, a massa de manobra também alienígena, também são vale a pena procurar na internet as interpretações, né, que o pessoal faz as caracterizações com base na descrição, porque isso, o livro também tem isso, ele não é tão descritivo em relação aos alienígenas. Tem uma brincadeira, é que ele conversa com um Haeri durante um diálogo longo e o diálogo dura umas 3 ou 4 páginas e só no final é que você sabe que o cara é um alienígena, e só no final que você sabe que você tem uma ideia muito vaga de qual é a estrutura. O Scouse, ele não gasta muito tempo mostrando, detalhando como é que são alienígenas, ele dá ideias muito gerais. Tanto é que se você jogar no Google Imagens, vai aparecer algumas interpretações bem diversas, inclusive umas das outras. Se encaminhando já mais para o final, eu queria lembrá-los, caríssimos e caríssimas ouvintes, que o Guerra do Velho, ele é basicamente, literalmente, né, um filmão de guerra. Então ele tem aquela estrutura de filme de guerra muito semelhante com o Nascido para Matar, né? Começa com o treinamento e depois parte para o conflito. Então ele tem uma estrutura, ele divide em 3 partes, o livro, cada uma com 6 capítulos, e tem uma semelhança com isso daí. A primeira parte, ele se inteirando ali, né, saindo da Terra, explicando por quê, com qualidade, o que é que vai acontecer com eles. A segunda parte é o treinamento, e o terceiro já parte pro conflito. É basicamente isso daí. E aí lá, pros finalmente, tem uma batalha no planeta Coral, que é simplesmente fenomenal, né? É um planeta que os terráqueos estavam colonizando, e aí esses eles aparecem, né, com a tecnologia, eles são um pouco mais atrasados que a gente, então eles chegam a tecnologia fuderosa, né, destrói as nossas colônias, e aí a batalha é para retomar isso daí, né, então tem todo um plano para como fazer, como superá-los, né, que tecnologia é essa. Então é um momento de virada, assim, muito interessante, e o Scouse, ele não, sabe, ele não perde muito tempo, então é capítulos curtos, é ação, loucura, assim, que você fica sem fôlego e não consegue parar de ler. O que vocês acharam aí dessa virada, né? Olha, tem aquele momento em que as tropas humanas são derrotadas e que são destroçadas e que só sobra o John Barry. Eu acho aquele capítulo fenomenal. Os capítulos em que eles estão de frente com os Consul e os Consul estão fazendo rituais pré-batalha, eu acho muito bem pensado que os Consul seriam assim numa interpretação. Fisicamente eles são bem distintos da gente, não poderiam lembrar no máximo besouros gigantescos, né? Não há como eu descrever aqui, mas assim, há uma questão religiosa. Eles, na verdade, é um conflito que fica bem claro, o conflito religioso, como se eles fossem membros de uma religião aqui da Terra Oriental, certo? Em conflito com nós que somos cristãos e que temos outros valores. Há essa tensão e os Consul às vezes falam, tem aquele momento assim que o Consul, ele tá cantando, se preparando, né? E que ele fala assim: atentai, honrados adversários, somos instrumentos de vossa morte feliz. Com nossos costumes, nós vos abençoamos. O espírito dos melhores entre nós santificou nossa batalha. Nós vos louvaremos enquanto nos movemos entre vossas fileiras e cantaremos vossas almas salvas por suas recompensas. Não foi vossa fortuna ter nascido entre o povo, que eles se consideram o povo. Então, vos enviaremos ao caminho que leva à redenção. Sede corajosos e lutai com a audácia, que podereis renascer em nossa raça. Essa batalha abençoada santifica o solo, e todos que morrerem e nascerem aqui a partir de então serão salvos. Eu acho muito bem estruturado essa batalha, o que motiva os Consul, e acho muito, muito bem estruturado os plot twists do livro para que os conflitos fiquem bem críveis. Reginaldo, já para fechar mesmo, você mais de uma vez, né, veio reclamar e já reclamou nesse podcast que Guerra do Velho tem pouco velho, né? Você, por favor, se explique. Defendendo a categoria, né, assim, o que eu acho é o seguinte, não é nem... Imagina, o livro é super divertido, eu acho legal. Você falou, bom, comparou ele com um filme... Que filme que você comparou, cara? Desculpa. Com Nascido para Matar. Sim, sim. Eu acho ele... Ó, acabei de ver, vi no YouTube, dublado, Tropas Estelares. Eu espero um dia a gente falar desse livro também. Mas a estrutura, cara, é muito parecida. Inclusive com o ponto da virada, né? No livro é o planeta... Coral, mas no filme é aquela descida que eles fazem, que eles acham que vão massacrar os insetos e acontece, né, os insetos é que armam para eles uma emboscada. Então eu acho ele parecidíssimo, cara, com Tropas Estelares, o filme, cara, né? O livro tem uma outra profundidade, tem uma outra pegada, né? Os dois, o que eu quero dizer é que os dois são ótimos, né? Mas o que eu fico sempre frisando para vocês é um detalhezinho, tá? Que eu acho que assim, o título do livro, o que atrai você, né? É esse nome, A Guerra do Velho. E em muito pouco tempo, o velho some da história. Né? Eu acho até legal eles darem essa condição para não ser uma batalha geriátrica, né, meu? Uma batalha com andador, né? Eu acho que não precisaria chegar nesse ponto, mas eu acho que depois da transformação, né, inclusive do John Perry, né, em muito pouco tempo eles deixam de ser velhos, né, inclusive psicologicamente, que eu acho que é o que faltou, né, eu acho que teria que aproveitar, né, a pessoa de idade, ela tem um mindset voltado para isso, né? Então ele se importa muito com as perdas, né? Com as pessoas que morrem mesmo, né? Ele ele formou um elo de amizade, né, com a velharia, a gente nem comentou, que é o grupo que se transforma junto com ele, né, ele até vai narrando a perda de um outro que some, a gente falou aí da história do fungo, né, que um deles é infectado por um fungo que é uma arma biológica, alienígena, né, mas eu acho que, sabe, em pouco tempo perde isso, assim, né, eles usam o Brain Power de uma forma que, assim, em pouco tempo eles se tornam outra coisa, eles deixam de ser velho. Eu acho que a FCD tinha que ter um baile da saudade, assim, alguma coisa assim, filme antigo passando no Brain Power, né, uma estação de rádio desse Brain Power ser músicas antigas, eu acho que falta um pouquinho disso. Né? Em pouco tempo, assim, da metade do livro em diante, é citado alguma coisa assim, né? Deles serem velhos em corpos jovens, mas em pouco, muito pouco tempo, né? E o que eu acho que aconteceria, né? Usando, eu gosto muito de Death Note. Por quê? Porque é uma premissa simples, é um livro, é um caderno que você escreve o nome e a pessoa morre. E em cima disso, eles desdobram, eles extrapolam, eles pegam cada nuance desse fator, né, e desenvolvem toda uma saga em cima, né. O velho da história da Guerra do Velho, ele é interessante, mas ele some rápido. Né? O que eu sinto falta, eu queria ver uns velhinhos tipo Cocum, assim, entendeu? Rejuvenescido, mas ainda com a mentalidade de velho, né? Talvez difícil de fazer novas amizades, né? Ou então rabugente em algumas coisas, cabeça dura em outras, fazer... eu acho que até o treinamento deles precisava ter um condicionamento maior para largar essas atitudes da vida... que eles estavam levando, né? Porque eles se transformam a partir de 75 anos, então eles foram um velho muito mais tempo e eles estão muito mais próximo dessa idade do que da idade que eles passam a ter depois da transformação. É um detalhezinho, não é uma crítica, não diminui nada a história, mas eu senti falta disso e achei importante, assim, porque eu acho que também não é, você precisa também criticar um pouco, ter um olhar crítico. Isso não diminui o livro em nada, cara. É só uma opinião minha mesmo. Muito velho mesmo, né? Rabugento, né? Bem que você fala, né? Tá vendo, cara? Eu podia estar verde aqui, né, meu? Com olho de gato, mas eu ia ser desse jeito, cara. É verdade. Velho é assim, cara. Ele é teimoso, ele não sabe, não tá bom pra ele tudo, falta uma coisinha, né? Então. Só a prova disso, né? Só a prova viva disso. Mas eu concordo com você, acho que é por aí. Bom, eu queria lembrá-los de outra coisa que, assim, tem inúmeros outros assuntos e personagens que aparecem ao longo do livro, são fantásticos. Um deles, a gente só citou aqui muito rapidamente, que é justamente o título do segundo livro da série, que são as Brigadas Fantasmas, que é simplesmente um conceito, assim, absurdamente genial. Eu adoro, eu acho o segundo livro, inclusive, melhor do que esse primeiro, o Brigadas Fantasmas, pelo plot, pelo desenvolvimento, pela própria narrativa. Eu acho, assim, fantástico. E fica aí só para deixar pela curiosidade, para vocês irem atrás do livro da Aleph, né? Você acha fácil, tem e-book baratinho, eu comprei ele por menos de R$15, então vão atrás, porque isso aqui é ficção científica de primeira. Bom, é isso, querido ouvinte, fica aqui com mais uma Biblioteca Omniverso e até a próxima. Até a próxima. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.